Mas é verdade. Agora que você falou, fez sentido. Mas é só você fala. Quando você toca, eu. Sim. Sim, pô. Eu tô no normal ninja. Até. Sim. Então. Não sei o que pode estar acontecendo, não, velho. Monitoring mix no 120. E agora? Eu sei. Ô, mina moral, Porra, véio, é esse você tá parizinho de reclamando com novo, a ué? minha cara, é? Oxi, oxi, oxi, você tá Véi. viajando, é? Sim. Muito tempo.